you give me no instruction, baby. I know what I wanna do. You don't really got to tell me nothing, girl. Whatever you say is probably true. Sometimes I can't decide whether I believe that we move fast or time moves slow. But I like it though. To me, I'm just me, whatever that may be. And I know that you're just you. So let's do what we can do. Deixa o baile muito louco. Diga bailarina, remexe no som do louco. Manda ela balançar, enlouquece esse louco. Baila no meu corpo e esse som é muito louco. Dança só na ginga, quebra, remeleixo, rap. Só no remeleixo, no gingado, enlouquece. Vê se minha dica, baila, dica, fortalece. Beija na minha boca que depois tudo acontece. Se rola, fechou nesse romance, nós investe. Casa lá na norte, faz a festa na oeste. Na lua de mel, a gente vai lá pro Campeche. Depois do Campeche, lady, vamos pro Nordeste. Lá no Ceará, com o céu de Salvador. Sol lá do Recife, estrela do Redentor. Lá pro Jurelê, Lagoa tá na lava, a rua tá no naipe e o nego tá com a gata. Girl, you're really cool, smart, that's good at school. Pretty, you're beautiful, and I heard you got a pool. Pussy hair smell nice, just like Newports, that's my type. My fingers crossed, it's smaller, you back. My head in your chest, but I'm taller than that. Red on your dress as it falls down your back. Success is the best, Hulu on the Mac. On Netflix, whatever your preference. Must address that I like the dresses you wear and your tasty necklaces. Got me restless, kid. And my head on spin, feeling weird. Sometimes I can't decide whether I believe that we move fast or time moves slow. But I like it though. To me, I'm just me, whatever that may be. And I know that you're just you. Let's do what we can do. And I know what we came to do. And I'm pretty sure that you do too. Deixa o baile muito louco. Diga bailarina, remexe no som do louco. Manda ela balançar, enlouquece esse louco. Baila no meu corpo e esse som é muito louco. Dança só na ginga, quebra, remeleixo, rap. Só no remeleixo, no gingado, enlouquece. Vê se minha dica, baila, dica, fortalece. Beija na minha boca que depois tudo acontece. Se rola, fechou nesse romance, nós investe. Casa lá na norte, faz a festa na oeste. Na lua de mel, a gente vai lá pro Campeche. Depois do Campeche, lady, vamos pro Nordeste. Lá no Ceará, com o céu de Salvador. Sol lá do Recife, estrela do Redentor. Lá pro Jurelê, Lagoa tá na lava, a rua tá no naipe e o nego tá com a gata.